essa dói. E eu tô desenhando a nossa rota, e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu. Meu coração não é policial, mas ele te prendeu. E já que tá preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Eu quero ser condenado e no lugar das algemas usar alianças com meu nome, vem. E quero ser condenado sem direito a pagar a fiança. Eu juro te amar e morrer do seu lado. É só encher e derramar. E eu tô desenhando a nossa gota, e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando o clima. Meu coração não é policial, mas ele te prendeu. E já que tá preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Eu quero ser condenado e no lugar das algemas usar alianças com seu nome cravado. Eu quero ser condenado sem direito a pagar a fiança. Joga baixinho, joga baixinho. Eu quero ver vocês cantarem assim. Vem, vem, vem. Eu quero ser o quê? Pode ser mais forte, pode ser mais forte. E no lugar das algemas usar alianças. Eu quero ser condenado sem direito a pagar a fiança. Eu juro te amar e morrer do seu lado.